Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos chegando com o Pretinho Básico ao vivo para todo o sul do Brasil, mais uma vez pela Rede Atlântida, 6 da tarde. E os queridos amigos vão bem? Hã? Vão bem os amigos? Vamos sentar todo mundo bonitinho. Ficam vendo estas revistas, estes jornais, estas coisas que não são exatamente um exemplo de boa educação, não é mesmo? Tá bem? E aí, Mr. P, tudo tranquilo? Tudo bem, boa tarde. Tudo bem, boa tarde, Porazinho. Oi, sou eu, boa tarde. E tu, Potter, vai bem? Estamos aí, gente, boa tarde, boa noite. Boa tarde, Maurício Amaral. Ô, boa tarde. Boa tarde, a estrela móvel desse pretinho é o homem galpão crioulo. Neto Gundes. Gundes. Cara, a gente estragou a melodia do né? É, porque é Neto Fagundes. Foi a parada da Copa. A parada da Copa, cara. Que era o chicote, né? Que era o chicote, mas deu tudo certo. Isso, isso. Não, agora é assim, é Neto Fagundes. É, cara, tá estragado. Tá, mas bem. Eu acho que é isso, né, meu culpado? Acho que tem. É isso, meu culpado. É tá nós. Mudando a cada dia, né? É isso aí, é isso aí. A vida é uma eterna cega. Vem cá. Cadê o Coisinha Feia? Quem é o Coisinha Feia? Pode entrar aí, Coisinha. Pode entrar, Coisinha Feia. Ah, o Marcos Pirangers. Marcos Pirangers. Olha! R$50! Não, é a folga dele. É folga? Mas por que ele veio a uma? Ele veio a uma, cara. Ele se dispôs. Ah, ele é profissional. Não tô entendendo isso aí. Grande abraço ao Marcos Pirangers, que vem até na hora que não é chamado. É o medo de perder o espaço na exatamente, mídia. Exatamente, velho. Entendeu? Porque ele tá com pouco espaço na mídia. É uma síndrome, né? É uma síndrome, né? Que atinge os profissionais da mídia. Tá, então eu posso sentar mais longe do Mr. P, então? Alguns. Posso sentar mais longe do Mr. P? Se te faz feliz, pode filho. Te afastar um pouquinho. Senta lá. Cara, que clima, tá hein? Deu. Mas isso é um mal que assola alguns profissionais da mídia mesmo. Sim, as pessoas têm medo de ficar longe da mídia, sair da mídia. Vou sair da mídia. O Potter já não tem medo, tanto é que ele pediu pra ficar mais longe de mim. Que é praticamente da mídia. É eu sou uma mídia. O caso do Marcos é preocupante, né, cara? Que o cara tem programa na TV, coluna no jornal, Twitter dos mais bombados do sul do Brasil. Trabalha no Pretinho Básico na Rádio Atlântica. E apresenta um outro programa brilhante chamado Qual é? Pô, aqui, cara, na programação da Atlântica. E aí, cara, ele cara, tá precisando de espaço. Tá precisando, né? De espacinho. Deixa ele. Deixa eu contar uma historinha pra Beijo, vocês, coisinha cara. Coisinha feia. A 30 e... Ah, eu amo ele, cara. Tá. Deixa eu dizer isso, legal. Eu não consigo dizer na frente dele. Há 31 anos, com apenas 10 funcionários, começou em Criciúma a história da Damiller. São mais de 1.800 funcionários com 76 lojas próprias por todo o Brasil. Ah, que beleza. E agora a Damiller começa uma nova fase lançando sua coleção Primavera-Verão 2011 aqui no Pretinho Básico. Que não é mais lá tão básico assim, pois estamos todos vestindo jeans Damiller. Aliás, os coleguinhas foram na loja da Damiller hoje à tarde, no shopping, no Barra Shopping, né? Eu e Pianja. Foram lá, voltaram impressionados com a qualidade do jeans Damiller, das roupas. Não só das roupas, como das atendentes. Como assim, Porã? Eu já estive lá na loja e as... Os namorados, elas deram os papéis dos namorados. O RH da Damiller trabalha muito bem. E tu atestas, então, a qualidade das vendedoras da Damiller. Dos produtos e das vendedoras. O clássico é o jeans, mas tem todos os tipos de tecidos. Sim, variedade, sim, né? Tá bem. Feminino e masculino foi demais. Peguei uma calça e uma bermuda. Muito bom. Deixa eu falar aqui que a audiência do PB também, no decorrer desta parceria, vai ser beneficiada. Os ouvintes da Atlântida e do Pretinho Básico vão ganhar kits e vale-compras na Damiller. É muito bom. Você encontra a Damiller em Porto Alegre, na Andradas e no Barra Shopping Sul, em Caxias, Pelotas, Novo Hamburgo, Santa Maria, Passo Fundo, Blumenau, Chapecó, Criciúma, Florianópolis, na Felipe Schmidt e no Shopping Iguatemi, em Itajaí, Jaraguá do Sul e Joinville. Joinville no Shopping Moeller e também no Garten Shopping. Tu sabe por que a Damiller escolheu apostar aqui e se associar, associar a marca dela com o Pretinho? Porque a Atlântida pega em todas estas cidades onde a Damiller atua. Demais, legal, cara. A partir de hoje, então, estamos mais fashion do que nunca. Olha! Aqui no Pretinho Básico. Da Milera Moda está nas ruas. Coleção Primavera-Verão 2011. Já nas lojas, amiguinhos. Coisa boa. Coisa boa, né, Porazinho? Mais parceiros, né? Mais parceiros. Quanto mais parceiro, melhor. Opa. Da Milera, a moda está nas ruas. E telefonia imbatível, Big. Tudo de melhor pra você. Que estamos maravilha. Muito bem de parceiros aqui no Pretinho Básico. E tu sabe que eu tô muito feliz, Fer. Tá ansioso, né? Tá sabe ansioso, que eu tô muito feliz. Que bom, Porazinho. Porque eu sempre quis ter corpo de atleta, né, meu? Certo. E graças ao Ronaldo Fenômeno, hoje eu tenho corpo de atleta. Grande abraço, Ronaldo. Isso é muito legal. Muito legal. Muito, né? Muito bom, Porazinho. Quem tem a falar, Pi? Eu ia dizer uma outra. Deixa eu acreditar a frase que é do Léo Carlinho. Mas, aqui, tá? Obrigado. Porazinho, dá vai, não, já 30 segundos. Vou tomar fala, Pizinho, pra mim. Eu vou contar até 10. O Porã hoje chegou. Ele chegou, ele não me deu oi, não disse nada. E aí, como é que tá o negócio aquele lá nosso em Rio Grande? Falou com o Thiago? Aí eu me acalmei, né? Grande abraço, nós Thiago. Dando uma olhada, ele ficou de ligar agora pra gente acertar a nossa saída pra lá e etc. É, não, mas ó, vamos uma vida. E eu, calma, por acho que eu tô muito ansioso. Ansiosinho, Porazinho, tá ansiosinho hoje. Bastante, ah, acontece. Mas não dá nada, cara, nós vamos... E a segunda coisa que eu ia falar, eu acabei esquecendo justamente pela ansiedade do Porã. Ansiedade do Porã. Que era mais importante. Que era, sem dúvida, a mais importante. É que nem lembrei. Ah, mas, bom. Lembrei. Lembrou. Ontem fui pegar o meu filhote no futebol e tal, e aí um rapaz ali perto... Vai insistir, tu vai insistir, né? Tu vai insistir. Bota no tênis, filho. Tu vai bota insistir. No tênis. Tá achando que a tua mulher joga bola, né? E tu não joga bola nenhuma, tu acha que o guri vai jogar bola, cara. Ele tem a quem puxar. E aí tinha um rapaz ali, ah, tu é o Pi, né? Bacana, prazer e tal. Aí elogiou o Pretinho, aquela coisa toda, aquele bate-papo, e aí perguntou, escuta, quem é o mais amigo, o cara que tu melhor te dá lá no Pretinho? Ah, olhei pra ele. Bah, que difícil, né? Nenhum. Saia justa, né? Saia justa. Eu não tenho como te responder. E aí ele, não, eu te entendo, eu sei que deve ser difícil pra ti, mas... Que é meu. Aí eu, pá, pensei, olhei pra ele. Tá, então eu vou te responder de uma forma um pouco diferente a tua pergunta. Respondeu os que eu não gosto. O cara que serve mais pra parceiro, aquele que é pau pra toda obra, o amigão, aquele que todo cara gostaria de ter um igual do seu lado em qualquer momento. Pode ser? Ele disse, tá, pode. Porra. Porra. Muito obrigado. E aí ele olhou, pai, eu tenho essa sensação quando eu ouço Pretinho. É, tu sabe querido, que eu precisei ir a isso Santa ontem, Maria. Né, Pi? Precisei ir a Santa Maria pra saber lá em Santa Maria que Marcos Piangers respondeu num programa lá que me levaria para uma ilha deserta. Olha que loucura, né? Viu, cara? E te deixaria lá. O Pretinho é praticamente um exército preso. Lá. Não é. Vamos aos destaques comentados do Clique RBS para este início de noite de quarta-feira. O Rio Grande do Sul tem a menor taxa de mortalidade infantil do Brasil. Olha! 13,1%, por exemplo. Qual é a taxa, porra? 13,1%. O quê? De analfabetismo. Não. Cara, que é isso? Que é? Porra, tu quer sair, nascimento, porra? Tu quer ir na capela ali, porra? Mortalidade infantil. Mortalidade infantil, era sério, isso? Era assunto. Isso tu quer ir na capelinha ali, porra? Não, é que assim, ó, os caras falam de mim, mas ficam me pilhando aqui do lado, que o Neto Fagundes querendo contar a historinha. Não, eu pedi desculpa pra ele. Vamos focar no programa. O maior índice coube a Alagoas de mortalidade infantil. O maior índice coube a Alagoas com 48,2%. Rapaz, quase metade das quase crianças. Quase metade das crianças. De acordo com o relatório, a diferença entre as taxas de mortalidade dividem o país em dois Brasis. Na região Nordeste e Norte ficam registrados índices mais elevados do que a média nacional, cerca de 30% em média, e entre os estados das regiões do Centro-Sul do país, as taxas de mortalidade infantil são inferiores a 20%. É, dois Brasil, rapaz. O do rapaz, norte e do sul. Loucura, né, meu? Metade das crianças, imagina só, cara. É uma loteria, né? Não é que tu vai pro hospital lá pra ganhar a criança, ela pode morrer. Metade morre. Santa Catarina apresenta a segunda maior expectativa do Brasil. O catarinense, quando nasce, tem expectativa de chegar a 75 anos e meio. Que beleza! A maior expectativa de vida do Brasil está no Distrito Federal. Na média, o brasileiro tem expectativa de vida de 73 anos. Em países desenvolvidos, ele passa, ou ela, a média, passa dos 80 anos. Mas houve um aumento de 6 anos na vida média do brasileiro, entre 92 e 2008. O aumento está ligado à melhoria nas condições gerais de vida e de saúde da população. Quem é que divulga essa pesquisa? Essa pesquisa é o IBGE. O IBGE é um órgão de... Instituto Brasileiro de Geografia Estacional. É pertencente à federação? É a federação. Não sei. É um órgão oficial, IBGE. É, eu acho que é um estatal. É do governo. Interessante essa informação. Neste período. Tu questiona? Não, mas pega 92. Pega 92. De 92 a 2008. Pegam quatro governos. Dois Fernando Henrique e dois Lula. Interessante fazer um comparativo e a época que foi divulgado nos outros anos. Precisamente. Puxa vida, mas o IBGE, o IBGE lança... Não, vamos aprofundar muito. Tu foi muito fundo, né, cara? É que o IBGE... O IBGE toda a semana tem uma divulgação de algum dado. Toda semana. E aí, geralmente, as estatísticas são ruins e boas, né? Por exemplo, aí tem uma ruim de mortalidade infantil, né? Né? E ao mesmo tempo já tem coisa boa. Tá certo. Uma outra ruim aqui, primeira onda de frio de setembro. Sim. Deve chegar no dia 6 de setembro, véspera do feriado de 7 de setembro. Portanto, os primeiros 15 dias de setembro serão marcados pela chuva. Pelo menos duas ondas de frio devem fazer despencar a temperatura ainda na primeira quinzena. A primeira onda de frio chega por volta do dia 6 e a segunda em torno do dia 11. Mas é uma em cima da outra, né? Uma em cima da outra, né? Tá bem, eram estes os destaques do Clique RBS para este início de noite de quarta-feira. Fala aí, Mr. P. Rapaziada, se pensar é pior, cheguei à conclusão que sai mais barato anotar as datas, é o que diz o e-mail do Vladimir. Seguindo dizendo, terça-feira, dia de futebol com os amigos, e essa era especial, pois os trabalhos na churrasqueira ficariam por conta do Arnaldo. O Arnaldo deve estar lesionado, deve não jogar. Bem provável, e diz ele aqui que o Arnaldo tinha o dom de assar uma costela, parecia que a costela, só de ver o Arnaldo já se desmanchava toda. Cara, não tem dom pra assar costela, ou tu sabe assar costela, ou não sabe assar costela. Bom, no final da tarde recebi uma ligação da minha mulher dizendo que o Afonso ligou pra confirmar o futebol. Opa! Afonso! E deixou recado pra que eu retornasse, pois não havia conseguido falar comigo. Aproveitando, ela me disse: querido, hoje temos uma data importante. E eu, interrompendo, disse: claro, e desliguei. Pronto. Caiu a casa. Foi pro saco a costela do Arnaldo. Pensei bem. Casamos em 2005, estamos em 2010. É isso! É isso, aniversário do nosso casamento, ainda bem. Só pode! Ela, sem querer, me deu a dica. Liguei pro Afonso e expliquei a situação. E claro, ele foi solidário e me aconselhou a comprar um presente, fazer uma média e tal. Passei numa perfumaria, comprei perfume que ela havia me dito que adoraria ganhar. Tô imaginando o desfecho. Depois da floricultura. Horror, pobre coitado. Entrei no cheque especial, mas eu tava no lucro. Já pensou se eu esqueço a data? Era coisa pra ela dormir de calça jeans uns 30 dias, pelo menos. Se bem que hoje já não dá, né? A informação da uma hora diz que algumas mulheres gostam de algumas... Faz bem pra pele. Cheguei em casa e o Asdrúbal... Trouxe trombone ou não? É, como de costume, veio me receber. O Asdrúbal era o bulldog da minha mulher, que veio no pacote quando casamos. Nunca nos demos muito bem, né? Na época do namoro, ele não gostava. O cara não se dá com o bulldog da mulher. Só que o Asdrúbal estava um pouco diferente, de gravata, chapéu tipo gordo e magro, esses acessórios de pet shop. Pensei, era só o que me faltava, jogar dinheiro fora com esse pulguento. Mas não era dia pra isso, afinal, eu tava no lucro. Então, fui ao encontro dela. Dei um beijo, entreguei as flores, o perfume. Ela fez cara de surpresa. Ela ali, de pernas longas, seis fartas. Não era isso. Pensei de novo, como as mulheres sabem ser falsas, né? Fiz o convite pra jantar fora e ela fez outra cara de surpresa, mas aceitou de bate-pronto. Olha só, viu? Tomei um banho, me aprontei. E quando cheguei na sala, ela ali, pronta. Nem pude acreditar. Achei que esperaria pelo menos uma hora. Fomos a um bom restaurante, a noite foi agradável e terminamos tudo em nossa cama. Pra fechar com chave de ouro ali, que noite. Então que ela deu um pequeno sorriso sarcástico e falou: obrigada por ter me proporcionado uma noite tão maravilhosa no dia do aniversário do Asdrúbal. Coitado do cara. E pensei era pela aniversário última do vez, Bulldog. Asdrúbal, seu pulguento filho de uma... Abraço, rapaziada. Alemão da praia de Ubatuba, em São Chico. O alemão lá de Ubatuba. Tinha um filme, eu acho que era não sei se era o Ben Stiller, que ele acaba matando o cachorro da namorada. É o Ben Stiller. Aí ele tenta recuperar. Some o cachorro, ele pega um outro, né? E o outro cachorro é do mal. E ele recuperando, dava choque no cachorro. Enquanto a mulher atendia no telefone: mas tá bem o cachorro? Claro, tá resolvendo. muito bom assim. Vai daí, Potterzinho. Cara, a gente recebeu um e-mail aqui sobre a verdade do 13º, que a gente falou ontem, né? Que a gente, na verdade, é um salário que não vai, né? A gente descobriu que é o Pianges. O matemático da hora. O Valcir Mussini manda um e-mail dizendo o seguinte: no programa das 18 do dia 31, o Potter falou, na verdade foi o Pianges, indignado que o 13º, na realidade, era para compensar os valores não recebidos durante o ano. Não me detive no cálculo efetuado, mas a conta inicial tá errada quando foi dito que o salário do mês deve ser dividido por 4. Só que dividido por 4, você deixa de lado 2 dias por mês. Pois 30 dividido por 4 tem como resultado 28, entendeu? Vezes 4. Sim. Então não adiantava a conta, né? Não, e aí ele dividiu por semana. É, exatamente, mas aí teria 28 dias só. Não, é 30 dividido por 4. Não, sim, mas aí dividido por semana são 28 dias. O 13º cobre esses 2 dias de cada mês. Aí a conta dele aqui, ó. O trabalho assalariado é remunerado por 30 dias e não por 28, como sugere a conta acima. Portanto, a remuneração do 13º entra integral para os assalariados, ou seja, é um 13º salário. Não, não é a cada 30 dias. Tu recebe todo dia 1, tá? Todo não, dia não, Maurício, primeiro. Mas tu recebe por 30 dias trabalhados. É. Tem até no teu contra-cheque ali. Mas tem meses com 31 dias. Aí que tá, aí segue a conta. Existe uma brecha no pagamento dos salários durante o ano, que é o seguinte: um ano possui 12 meses. Dentre esses, 7 com 31 dias, 4 com 30 e 1 com 28. É. Portanto, o assalariado deixa de receber por ano 5 dias, que são referentes à diferença entre os meses de 31 e o mês de fevereiro, que possui somente 28 dias. Ao meu ver, o mais honesto com os assalariados é fazer com que a empresa, que fazer como a empresa que eu trabalho, que transforma esses 5 dias não remunerados em folgas a serem utilizadas durante o ano. Ó. Entendeu? A gente recebe e ainda falta 5 dias para receber. Oi, eu vi uma notícia essa semana que agora o empregado que sai de férias, ele precisa receber as férias antes de sair. Que o empregado pode, inclusive, entrar contra a empresa, se, tipo, atrasou, assim, um dia, tu deverá receber o dobro do que tu receberia. Entendeu? Uhum. Então as empresas agora, algumas que vacilam, não poderão mais vacilar, porque um dia tu já tem que pagar o dobro. Certo. É uma reportagem que deu essa semana no Bom Dia Brasil. Tá bom, Bom Dia, e aí, ô meu compadre, como é que tá o troço? Tranquilo como vaca na Inter. Como é que tá o troço, velho? Foi na Inter já, Neto? Já. Quantas vezes? 12. Várias. Várias. Hoje tu foi umas 3. Não, por sinal, eu tava agora fazendo o evento da Gerdau, os melhores da Terra, um baita evento lá na fábrica. Pô, da, legal, te deram um vergalhão GG50 não, de presente. Não, não. De novo o vergalhão, cara. Não, mandou um abraço, baita festa mesmo. Tava com o Luiz Carlos Borges lá fazendo show hoje, junto com a banda do Borges, e realmente um belo... Essas tu não me leva, né, Magnato? Aproveitar uma foto lá. Tá aqui, ó. Aproveitar e mandar um abraço pra família irmã minha, né? Família Juan Petter. Praticamente juntos, fomos sim, criados. Praticamente criou, legal, né? Não, mas é uma baita família, cara. É. Realmente são... Johan Petra pra vocês, pra mim é o Johan só. Aqui o cara mandou aqui o Carlos Eduardo, o grande nego velho, vai pra ti. Nego velho voltava de uma viagem quando sentiu uma fome daquela terrível, querido. Parou no restaurante e pediu: ô, da borboleta! Faz favor, querido, me traz 2 ovão frito e 1 bifão, querido. Toda borboleta que é muito boa. Eu tô com uma fome daquelas que a tripa grossa tá comendo a tripa fina, querido. 2 ovão e 1 bifão. Ok, diz o garçom. Na hora de pagar, o caixa perguntou pro nego velho: e o senhor paga o quê, amigo? Eu pago 2 ovinhos e 1 bifinho, querido. Pro garçom, ele pede no aumento ativo. Valeu, um abraço pro Carlos Eduardo. E aí, doçura? Depois de... Tá calmo, Porã, né? Olha, depois de respirar bastante, terminar uma garrafa d'água, fazer uma pequena meditação... E ter recebido uns 3 torpedos, o Porã resolveu se aquietar. Agora eu tô calminho, Tá bom. Enia, faixa. Enia no fone. Não ouça essas coisas, meu. Para com isso. Tem aqui um e-mail de Luciano Mendes Medeiros, que traz para nós um teste. Você é machista? Caneta, dai, deixou aqui pra gente responder. Quero responder. Deixou aqui caneta, pra gente responder. Quero responder. Caneta, cara. Pergunta número 1, não precisa. Eu marco aqui as nossas respostas, tá? Vamos respondendo em voz alta? Não. Nós somos diferentes. Complete a frase: mulher no volante, perigo constante. Essa é a alternativa A. Alternativa B: corre, negada! Mulher no volante? Que absurdo! Essas são as 3 respostas. Marcamos perigo constante. Ah, tô entendendo. Então vamos esperar as 3 respostas. Melhor. Uma boa mulher é... Alternativa A, a dos outros. Pô. Alternativa B, uma mulher muda. Alternativa C, a que estiver pelada. Qual é a nossa resposta, gente? A pelada. Eu voto na mulher que muda. Lugar de mulher é no tanque, alternativa A. B, na cozinha. C, limpando a casa. Qual delas? Limpando a casa. Teria todas as alternativas corretas? É, limpando a casa, porque a engloba tanque. Ah, pode ser. Então marcamos limpando a casa. Qual o presente ideal para uma... sainha. Hã? De a casa de sainha. Só avental. Sainha. Frontal. Deixa eu botar aqui na resposta. Frente Unis, querido. Qual o presente ideal para uma mulher? Alternativa A, conjunto de panelas. Alternativa B, avental. Aí, pra limpar a casa. Alternativa C, espanador de pó. Qual seria a alternativa? Eu voto em conjunto de panela. Conjunto de panela. Conjunto eu também. Pra garantir a comida. Panela, panela, barriga. Panela, eu também. Panela. Vamos à sexta pergunta, sexta questão. Qual é o ponto G feminino? Alternativa A, o que é isso? Hã? Alternativa B, sua carteira, no caso a nossa. Alternativa C, o shopping center. É o shopping, né? O G do shopping. Vamos lá, então. Vamos lá. Ó, última onde pergunta. Onde está o ponto G feminino? No shopping. Última no pergunta, final. Última pergunta. Atenção, pessoal. Como proceder a uma mulher com TPM? Nossa! Alternativa A. Calma, tem as alternativas. Vocês estão muito ansiosos, rapaz. É, tu que nos deixou assim, porra. Vai, vai, porra. Como proceder a uma mulher de TPM? Alternativa A. Trancá-la em uma jaula. Alternativa B. Passar uma semana longe de casa. Essa é boa. Longe de casa. Alternativa C. TPM, o caralho. Cadê meu almoço? Eu acho que passar longe de casa. Passar longe de casa. Passar longe de casa, que é valor agregado. Bom, dois coelhos com uma cajadada só. Vamos lá, talvez vamos mais ao coelhinhos. Resultado então, rapazes. Resultado, não importa o que você respondeu, você não é machista. Homens! Manda aí um adoro pra adoro. Secretária do Sex aqui de Brusque. Do Sex? Sesc. É Sex, tá escrito Sex, mas é Sesc, cara. É secretaria de alguma coisa. Ela é Sesc de Brusque. Então tá, valeu aí Luciano Mendes Medeiros, mandou o teste aí do machista. Muito bom, cara, tá muito bem, bom, muito legal bom. Isso. Adorei. Vocês nunca têm a curiosidade de saber como é que são escolhidos os números dos candidatos dos partidos políticos? É pela legenda do partido, né? Os primeiros sim. Começa, né? O primeiro sim. Eu tenho, ainda pensei nisso essa semana quando eu vi um número bacana assim, fiquei imaginando, ué, mas por que? Jogou no tem bicho. Mais ou menos. É tipo, tá o número 1, 2, 3 pra deputado estadual. Tem a ver com a inscrição deles no partido. Eu acho que cuidado, o partido não. Também escolhe quem ele acha que pode ser eleito da mais fácil. Sabe, ao invés da gente ficar achando, a gente ouve. Isso. Políticos procuram usar combinações que facilitam a memorização, já que o número é fundamental na hora de votar, mais do que o nome do candidato. Que não adianta tu ter só o nome do cara, porque na hora tu vai ter que saber o número dele. Números. Séries com números repetidos e outras combinações de fácil assimilação, como apenas números da primeira fileira do teclado. 1, 2, 3. É. Números com referências a projetos pessoais também são usados. 24. Policiais costumam usar números com final 190, que é o telefone da polícia. Por outro lado, todo mundo foge dos números com final 171. Que será? Finais 666 também não são, em regra geral, bem-vindos pelos candidatos. Eu sei por quê! É, enfim. Notícia ridícula. Mas esse ali era o capeta? Foi boa, foi boa. São os partidos políticos, né, que escolhem, obviamente, né? Cada partido escolhe pro seu candidato, né? Deve ser isso. Eu acho que sim, né? Ou o candidato tem banca, né? Banca com dinheiro. Tá, peraí, peraí. E o número... Não, olha... Da legenda? Não, antes? Eu acho assim, não, ó. É que eu não... Eu acho que é tem... Que se tu falar o número, tu vai dizer que vai estar... Não pode, não pode. Tá, não, o número da legenda... Aí eu... Não, nada, nada. Não, aí eu sei, porque eu vi uma matéria. O número da legenda é por longevidade, né? Tem partidos que são mais velhos, né? E eles têm os números primeiro. Claro. É isso. Os famosos números que nós conhecemos. Sim, né? Os primeiros. Pra presidente, que é o número mesmo, sabe? Ali, sabe? Aquele número ali. É isso aí. Aí é pra sempre. Aquela né? Dezena, né? Exatamente. Aquela dezena. Exatamente. Aquilo, e aí quem escolhe isso é tipo o jogador. Aquela identifica o partido, né? O Robinho chegou no Milan e já tem um monte de jogador que já tem camiseta no Milan. Uh-huh. Ele não pode tomar de algum. Certo. E aí ele pegou o 70. Ah, eu quero a 70. Não sei porque ele escolheu 70. Talvez a década de 70, o Brasil, lá. Copa de 70. Nasceu em 70. Né? O Ibrahimovic, por exemplo, pegou a 11. Ah, se o Pelé fosse candidato, ele podia usar o 70, né? Usaria 10, ou tu acha, Pelé? Usaria 58? Valeu 70. Menos 66 usaria, Pelé, porque se deu mal, porque o Pelé foi bem na Copa de 58. O Clô usa o 24, né? Sim, usa o 24, Bom, então, e aí, quem é que vai? Vai daí. Ah, vou eu. Aqui, ó, se você é de Sapucaia do Sul, vamos falar com o pessoal do Sapucaia. Alô, Sapucaia! Galera do zoológico aí, um abraço. Isto, com absoluta certeza você conhece ou já fez alguma dessas coisas que esta lista diz. Correu na Nega Lúcia, barão do louco que corria pelado pela RS-118. Nossa, na Nega Lúcia. Senhora! Sempre tem um louco, o cara, o Leguri joga pedra. Toda cidade tem um louco, né? Toda cidade tem um louco. Leguri tinha um juntador de caixa, o cara que... Toda a cidade tinha um gay, né? Exato, na Alegrete tem o Calica. Antigamente era um gay só. O Calica é um veado lá da Alegrete que decora as placas e os carros e os donos do carro. Entendeu? Ah, o monstro do seu Ney, falava assim. Outra tradicional do Sapucaia, diz pra pessoas de outros estados que era de Porto Alegre, pra facilitar. Tá lá em São Paulo, eu moro em Porto Alegre. Você que é Sapucaia, mas vai apertar onde? Tá, é Porto Alegre. Assistiu a sessão dupla ou o matinê no Cine Marabá. Clássico. Tinha raiva do brigadiano Michael Jackson. Pá! Brigadiano, mas... Seu avô, seu pai ou seu tio trabalhou na siderúrgica? Já que trabalha teu pai? Na siderúrgica. Se quebra todo pra responder pra alguém de fora que pergunta como é que eu pego a BR ou onde é que fica o Hospital Getúlio Vargas. Bah. É ser sempre lembrado como cidadão da cidade do Zoo. Aí, porra. Já fez vários passeios de colégio no zoológico. Já consultou no postão. Cara. Nunca. Já se acostumou a dormir com barulho de latido. Já pegou o corujão embaixo do viaduto da Conceição a perder o último no metrô. Já veraneou em Mar e Luz. Conheceu o Vitor Hugo, louco do calçadão, que agora foi substituído pelo Getúlio. Aquele com aquela bola da sobrancelha. Sabe cair lá, velho. Conheço. Valeu, Aline. Beijo. Aline Pérez. Assuntos recorrentes versus integrantes do PB. É, quem manda pra gente é o Jackson Ricardo Schroeder. E ele é o seguinte: são frases que foram ditas por integrantes aqui. A gente vai falar a frase e aí você que tá em casa, no carro, na rua, na chuva, na fazenda, no motel, tenta saber quem foi o integrante que falou. Certo? Ela tá no motel. Por exemplo, aqui. A cadeirinha, cara, é lei, mano. Tem que comprar, afinal, é segurança pra nossos filhos. Quem falou isso? Piangers. Não. O cara no meio da frase, quem falaria isso? Cara. A cadeirinha, cara. Ô, meu. É isso aí, cara. Porã. Eu falo muito cara no meio da frase. É que é o comentário jovem. Claro, cara. Uma vez um cara me falou, o cara que vocês conhecem, eu tava entrevistando a Marina Lima, né, cara? E aí o cara chegou e disse assim pra mim. Ô, cara, sabe quantos caras te falou na entrevista com a Marina, cara? Outra frase. Seios rijos, pernas arqueadas, olhos claros. Garradini! Tá vizinho aí, mano, cara, o mestre. Outra, toda Lívia é gostosa. Quem falou isso? Tu. Não é Lívia. Toda Mariana. É, tem, cada semana muda, né? Tá mudando, não tenho ouvido tu falar tanto Mariana, assim. Mariana, né? Mariana. É muito melhor ter mais cadeias do que escolas. Piangers hoje. Pá, meu, aqui, ó, cara, IPTC, vai. O saudoso Cagê, cara. Outra aqui, estava eu ali na Sertório e me deparo com uma mulher fumando ao volante. Alejandro. Dona Alejandra. Outra aqui, mas por que o homem não levanta a bunda gorda e vai buscar a cerveja em vez de ficar berrando lá de sala? A Rodaica. Pode ser a Rodaica. É, não, gorda, e o pior, não, a bunda velha gorda não só Peter. Fumava como roía unhas, cara. Ui, que nojo. Ao mesmo tempo. Não queimava o nariz. E essa aqui, ó. Enquanto você... Me dá um tom aí. Dá um grave. Oi. Enquanto você falava aí, fiz uma reflexão e o interessante é que... Puta que... Mr. P. Tem uma que as pessoas vão pegar do P, é o seguinte. Pra resumir, ó. E o interessante é que o meu resumo é sempre mais longo do que o próprio debate. Nunca é um resumo, mas é um resumo. Sempre, mas na minha cabeça é um resumo. O resumo é o recomeço. Fala mais nada depois. Não, é. O P é o ponto final. Pô, obrigado. É o nosso ponto final. É. Não. Na verdade, o resumo do P sempre é o começo de uma nova discussão. Eu concordo com o Potter. Cara. Sempre. Não, é 50-50. Ou é o ponto final. Eu não entendi a piada, porque aqui eles não entenderam. É o nosso period. É o ponto final. final. Não, mas é ou ele é o ponto final ou ele é o início de uma nova discussão. Mas vocês não entenderam até hoje que o ponto final também pode ser o ponto inicial, porque a partir de então ressurge uma nova história. E o asterisco pode ser um ponto final, né? Desde que use gel. Já estão viajando hoje. Vai daí, meu culpa, tu que não viaja nada, manda daí. Numa cidadezinha do interior, o prefeito vai ter uma reunião com aquele famoso advogado. Doutor, segundo informações do nosso departamento financeiro, o senhor teve uma renda no ano passado de quase R$1 milhão, é verdade? Doutor de rádio. Sim, é verdade. Confirmou o advogado, a voz de advogado. Tá. E segundo esse mesmo departamento, o senhor não fez nenhuma contribuição com as nossas obras sociais? Bah. É, também é verdade, prefeito. Mas me diga uma coisa, o seu departamento financeiro não lhe informou que a minha mãe morreu de câncer no ano passado? E que a conta do hospital ficou em quase R$200 mil? Não falaram nada. Murchando. É, e também não lhe informaram que o meu irmão sofreu um acidente da tetraplégico? Tem 6 filhos pequenos e a família não tem renda nenhuma? Não, realmente não me informaram isso. E também não lhe informaram que a minha irmã perdeu a casa, o carro e todos os móveis numa enchente? Não sabia disso, desculpa. Que situação. E se eu não dei nem um centavo pra eles? Tu acha que eu vou dar algum centavo pra outra? Barba! O melhor é o. E se eu não dei um centavo pra ele? Vou dar pra obra de caridade? É obra, só obra de caridade! É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá! Classificados do Pretinho. Ah, cara, eu preciso falar um troço antes dos classificados. Eu passei a tarde inteira, o Maurício guardou isso aqui pra eu falar aqui agora. Olha isso, cara. O homem espera trem fantasma em ponte e é morto por trem de verdade. Notícia! Cara, o cara era um caçador de fantasmas. Olha o texto. O caçador de fantasmas Christopher Kaiser, de 29 anos, acaba de se tornar um. ele foi tentar ver o fantasma de um trem que se acidentou em uma ponte ferroviária em 1891 na Carolina do Norte, nos Estados Unidos, mas um trem vivo o matou. No ponto da estrada de ferro ali, o suposto veículo fantasma caiu de uma ponte ferroviária na região em 27 de agosto de 1891. E 30 pessoas morreram no acidente. Desde que começaram a circular histórias de que o espectro do trem aparecia todos os anos na data e hora do acidente, 3 da madrugada, e que se podia ouvir os passageiros gritando em seu mergulho para a morte. Caçadores de fantasmas e curiosos de todo o país têm se reunido na ponte para tentar ter um encontro sobrenatural. Que louco, velho. Olha que louco isso. Neste ano, o Christopher e algumas pessoas ficaram esperando no meio da ponte, neste ano agora, de 2010, anteontem, mas foram surpreendidos por um trem de verdade que apareceu por detrás da curva. Que droga. Quase todos conseguiram correr os 45 metros até uma das extremidades a tempo. Parece até propaganda, uma propaganda que tem na TV agora, o cara tá falando e vem um trem atrás. Acho que é de seguro, sei lá. O trem desvia. O trem desvia. É. Bom, enfim, cara, todo mundo quase conseguiu correr, mas ele e uma mulher não conseguiram escapar, é verdade. Ele a empurrou, fazendo-a cair 9 metros, e apesar de ter se machucado bastante, ela sobreviveu. Já o nosso querido Christopher Kaiser não teve a mesma sorte, e os ferimentos do salto o levaram a se tornar mais uma alma a assombrar a região. Lá em Alegrete tem uma ponte de ferro, e nada era mais emocionante do que ficar na ponte. Sabe o que que era? Que... Esperando o trem, na hora que o trem vem, tu se agarra nas laterais de ferro, fica... A madeira... Olha a loucura dos caras. Me lembrei do Loquito, um amigo meu, com esse apelido, é porque isso que dava... Loquito! Que emoção! E é brincadeira de gerações, viu? Gerações. Ele ficava em cima, esperando o trem. Claro, não é um trem de muita velocidade, mas é um trem. Aí vem o trem reto. Aí os caras faziam assim, ó. Ele cai pro meio das madeiras, que o trilho tá em cima de duas madeiras. E se agarra naquilo ali. Fica embaixo. Porque ele fica embaixo, o trem passa por cima da mão dele. Essa geração era mais louca que a nossa. Que louco! O vão do trem não pega. Não pega, porque tu tá embaixo. Tu fica vendo o trem passar em cima de ti. Ele não pode. E o rio embaixo. De ti. Muito emocionante, né? Mas que coisa. Demais. Não, a gente ia pros lados, pros ferros. Sabe a ponte clássica de ferro, Ferrorama? Sim. A gente ia pros ferros e tremia muito, cara. Sentir uma emoção assim hoje é sentar na frente do videogame. Olha, eu prefiro uma vida mais tranquila. 4D. Até porque o controle treme. É verdade, o controle treme. classificados do Pretinho. Ai, vamos nós então aqui, queridos pretinhos. Preciso vender o meu quartinho. Ah, eu também tô vendendo meu quartinho. Eu tô vendendo, Magnata. Tem um quartinho? Não, tem um quartinho pra vender. Na verdade, é o JK. Para, Paulo, é o JK. Já acabei de comprar meu AP e o quarto novo vai chegar logo, logo. Então ele tá vendendo um roupeiro de 6 portas com 3 gavetas, um roupeiro de 5 portas com 6 gavetas, uma cômoda de 6 gavetas, uma sapateira com 2 portas e 6 prateleiras, um criado mudo, mas que presta atenção, que é uma barbaridade, 2 gavetas no criado mudo e todos na cor marfim, em ótimo estado. Precinho de barbada, 600 renal, tá levando tudo. Tem fotos do conjuntinho pelo e-mail vendoquarto@hotmail.com. O Maurício tava conversando hoje com a Vendo Cozinha. Como é? Ah? Vendo Cozinha, Maurício Marcon, você tem minha aí. Potter vai ser. Vai ver a origem com a Vendo Cozinha. Arroba Hotmail. Vendo Cozinha, arroba Hotmail. Cozinha. Vendo Cozinha. Yeah. Mais uma oferta, Vendo Bola 8 só em aqui. Cerâmica, cor preta, escrito nela o número 8. O cara tá vendendo só uma. Uma bola 8 em cerâmica, cor preta, escrito nela o número 8. Escrito 8 ou só o número? O número 8. Está pedindo, estou pedindo, diz o nosso amigo aqui, R$1.600 por ela. Louco. A mesinha junto, né? Mas óbvio. Tem um porém, ela vem acompanhada de mais 14 bolas. Potter quer uma. Enumeradas do 1 ao 15, mais uma mesa especial com acabamento em mogno, tampo de pedra, revestido com tecido verde, dimensões 1,40 por 2,40, acompanha 3 tacos. Tudo em bom estado de conservação. Uhum. Motivo da venda, me mudei e infelizmente não tenho mais lugar para essa mesa de sinuca na minha casa. Pensei que era casamento. Interessados em entrar em contato pelo e-mail vendobola8@hotmail.com. É propaganda enganosa, eu quero ficar só com a bolinha. Bom, vai lá e compra a bolinha, compra tudo e bola, joga fora o resto. Eu vou comprar e passa as bolinhas. E depois vou pegar o contato do quartinho também, tô afim também. Tá bem, é show do intervalo, a gente volta em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Nossa, muito obrigado pela sua audiência. Atlântida, Atlântida, Atlântida. Estamos de volta com o Pretinho Básico para todo o sul do Brasil, pela Rede Atlântida, com a telefonia imbatível Big, tudo de melhor para você. E a partir de hoje também com Damilair, a moda está nas ruas, queridos. Queridos, uma rápida correção. No início do programa falamos aqui nos destaques comentados do Clique RBS que o Rio Grande do Sul tem a menor taxa de mortalidade infantil do Brasil, com 13,1%. Na verdade, não é 13,1%, é 13,1 por mil. A cada 13, mil nascimentos, a cada 13 exatamente. Resultam em mortalidade. A cada já falou Maurício Amaral, ok. Então o maior índice é por mil. Por mil. O maior índice coube a Alagoas com 48,2 por mil. A cada mil nascimentos. A cada mil nascimentos, 48 nascem. Resulta em mortalidade. Não nasce. A gente é muito burro, viu, cara? Pra não ter pensado isso na hora. Prestar atenção na notícia. Não, prestamos atenção, sim. Eu não tava realmente. Não, é que tava aqui, tá aqui, ó, 30%, 20%, 3%. Por isso que a gente tem que ler tudo e ficar desconfiado de tudo que lê. Exatamente. Como fez o nosso querido mais novo estagiário da Rede Atlântida, do Pretinho Básico, o nosso Arthur Guber, que veio aqui e nos corrigiu no ato. Cara, o Arthur é Guber, cara. O Arthur é Guber. É Guber. O famoso CB. Cara, e pensar que o Potter já foi assim, cara. O Potter, já foi um estagiário. Exatamente. Eu não peguei esse tempo, mas me falaram que tu era bem assim, prestativo. Eu nunca fui estagiário da Atlântida. Não foi estagiário? Eu continuo muito prestativo. Mas tu não entrou como estagiário? Quer que traz chocolate aqui, Coca-Cola pra vocês? Ah, é verdade. Quer que traz salgadinho pra vocês? Não, tá certo. Tá bem. Preparando vocês nas festas, bêbados. Tá bom, 10-7, muito obrigado pela sua audiência, doutor Alceu. Vamos trabalhar, doutor Alceu. Especial Zaperini hoje, hein? Apresenta Bola nas costas. De novo, doutor Alceu. Dr. Peter, tá todo mundo indo pro Olímpico, Dr. Peter. É verdade, Dr. Alceu. Daqui a pouco tem Grêmio e Guarani. Que lá, sim. E também tá todo mundo indo lá pro Barradão, porque tem Vitória e Inter. Barradão é na Bahia, Dr. Potter? Na Bahia. Lado no lixão. Aliás, tá chovendo e ventando. Tempestade em Salvador, na Bahia. Tá, o barulho da tempestade lá em Salvador, Dr. Potter. Não, é da torcida? É da torcida. Parecia, indo pra lá. É, bata mesmo. Inter. Basicamente era isso, doutor. Basicamente era isso, né, doutor Alceu? Os dois jogos da dupla Grenal às 19h30 já fizeram de propósito pra não poder. Ou vê ou seca. O Brasil. Não dá pra ver secando, não, né? Ou vê ou seca. O Brasil perdeu lá no basquete. Pra Eslovênia, né? É verdade. Mas o Brasil tá se recuperando, cara. O basquetebol brasileiro tá se recuperando. Ganhou duas e perdeu duas. Antes perdia quatro. Vai disputar o terceiro lugar. E a Playboy no grupo, vai no grupo. Ter a Larissa Riquelme. É evidente que é interessante a revista. Vai ser em 3 dias, é isso Meira. Que eu gostei muito, é, o planejamento. O senhor vai levar um amigo no jogo hoje, doutor Meira? Eu vou levar e vou levar mais gente comigo, porque nós estamos precisando, né, do reforço do torcedor gremista para sairmos dessa situação incômoda. Muito bom, doutor Meira. Aliás, vou aqui parafrasear. Não, doutor Meira, eu tenho compromisso, infelizmente, mas eu vou parafrasear um amigo gremista que disse o seguinte: de que me vale ser ostentar o título de a maior torcida do sul do Brasil se a torcida não vai ao estádio empurrar o time? É evidente, é por isso que nós precisamos, então, quem sabe, dos colorados indo, né? Já que os gremistas não vão no Olímpico, que os colorados, né, possam frequentar e, quem sabe, até trazer a sorte que tanto estamos precisando. Quero convidar o Neto, né? O Potter. Por favor, muito obrigado, doutor. Vamos junto lá. Vamos ver a guria nova do Colírio aqui, doutor Meira. Tem foto, né? Eu olho, né? A Marina Torta. Ah, obrigado, eu sou Meira. Educado, obrigado. Mas eu olho. Boa sorte pro senhor e pro seu time hoje à noite, doutor Meira. Vou lá hoje, então. Muito bom. Vai daí, Porazinho. Antes disso, antes de contar uma piada velha, quero dizer que estaremos em Santa Maria neste sábado com a balada do Pretinho. É na Santa Maria. É na Balari, em Santa Maria. Apareçam por lá, faz tempo que a gente não vai pra Santa Maria, tamo com saudade. Neste sábado, neste aniversário sábado. Da Atlântida Santa Maria. É isso aí, agora eu vou contar uma piada velha. Piada velha do Porã! Apoio. Vegetais Paqui, abobrinha Paqui, repolho Paqui e chuchu Paqui. Essa piada vem inclusive de Santa Maria, o Thomas Wagner, que mandou e pediu um velha. Velha. Santa Maria. Tchau, tchau. No consultório, final da tarde, o médico dá a péssima notícia. Ai. Olha, a senhora tem apenas 6 horas de vida. Assim ficou a mulher. Desesperada, a mulher corre para casa e conta tudo para o marido. Os dois resolvem gastar o tempo que resta de vida fazendo sexo. Tempo que resta da vida dela fazendo sexo. Amor. Fazem uma vez e ela pede pra repetir. Fazem de novo e ela pede mais. Me dá mais, meu amor. Depois da terceira vez ela quer de novo e o marido. Ah, não, não, não. Chega, eu tenho que acordar cedo amanhã. Tu não. Tu não tem mais uma de consultório aí? Tem mais uma. De consultório. No urologista. No... Essa é que eu queria. Pra acompanhar a Maria Gadu no urologista hoje. É isso. É ela e o Pianchers. A Maria Gadu parece um emo, né? Sério? Vem aí na balada do Prestígio em Santa Maria, Fresco. Fresco, neste sábado. O primeiro show de Fresco. Esse espetáculo. Ai, no urologista, uma mulher toda boazuda vai ao consultório médico. Doutor! Doutor, eu queria que fizesse algo pelo meu marido. Algo que eu fizesse ficar como um touro. Pois bem, vamos começar agora mesmo pelos chifres. Que maldade, né, cara? E aí, meu compadre? Ô, nego velho passava a tarde jogando bocha e tomando trago tipo bicho, querido. Deus olhei. Na bodega da comunidade. Isso é nego velho mesmo, né? Ficava de um lado da rodovia que cortava a cidade. Aí tá ali os dois nego velho do lado da rodovia foram indo, não enxergando mais nada, bebaço. Era uma tarde chuvosa e lá pelas 6 da tarde resolveram ir chegando mais perto de casa, chuviscando, foram caminhando e chegaram na beira da BR. Totalmente bebum, o asfalto molhado, já era escuro e as luzes dos postes já estavam acesas. Um dos nego velhos pro outro. Aqui, xa. Demos no rio. Vamos ter que atravessar nado. Mas deixa, querido. Eu vou primeiro. Demos no rio. Se atirou de ponta cabeça no troço, deu no asfalto molhado. Aí o amigo ficou olhando ele levantou o olho e olhou pro parceiro e disse: Xé, ô, vou te avisar aí, querido. Pula mais pra lá um pouquinho que aqui tem laje, cara. Pessoal da zootecnia da Udesc de Chapecó. Ai, muito bom. Em setembro, o Bali Rai abre suas portas para a temporada 2011 em alto estilo com três grandes festas e super atrações. Sábado, dia 4, em Piçarras, tem o DJ Fabrício Peçanha, um dos mais importantes e requisitados DJs do Brasil. Em Porto Belo, tem Vacu Live e arrasando no hip hop o nosso querido Taíde. O ex-Taíde DJ 1, lembra do Taíde? Agora é só o Taíde. Em Garopaba, o DJ uruguaio Southman, além, é claro, dos DJs residentes e muitas outras atrações. Então confira a programação completa no site balihai.com.br e participe das promoções que rolam no Twitter, @bali_high. Antecipados nos pontos de venda e também pelo site. Curta a abertura da temporada no Bali High, onde a magia do verão acontece, querido Cid Moreira. Tá na hora do Cid Moreira. Novo de exame de próstata digital. Em vez do dedo, usa o palmitop. E aí um idiozinho meio triste e cabisbaixo chega ao seu avô, um velho sábio da tribo, e pergunta: vovô, por que os nossos nomes são tão estranhos, tão diferentes dos outros? E aí o sábio avô índio explica. Como é que se fala índio mesmo? Ele tá falando. Acontece, meu neto, que nós aqui na tribo temos uma tradição. Quando um índiozinho nasce, o pai sai da tenda e a primeira imagem que vê é o nome do filho. Por isso me chamo Águia Ligeira. E seu... E seu pai se chama Touro Feroz, entendeu? Mas por que essa pergunta agora, cachorro cagando? Manda um... Jabulani para Pelotas. Cachorro cagando. Olha, quem mandou aqui, foi aqui? Quem mandou foi aí? Foi o Wagner de Pelotas. Muito bem, e quem mandou os salmos foi Tatiane dos Santos, de Massaranduba, Santa Catarina. Massaranduba. Mandando beijos e um abraço pro Thiago Ranguete e pro Daniel Coelho. Valeu, pretada. Valeu, Tatiane. Cid, ó, tá aqui, Cid. Cid! Que chegou a minha hora. É uma como está, velho? Olha o tapão na cabeça. Isso, agora do outro lado, para equilibrar. Isso. Eu hoje estou tinindo. Vai, Cid. Agora o tapão na testa, peraí, tapão na testa. Cadelas hoje. Você viu o Cid Moreira pra aí? Eu vim. Desculpa, cara. Só exagerado. Desculpa, Everton. Desculpa. Vamos lá, preste atenção. É que acertou, não é? Desculpa. O cara tá os dedos na testa. Vai, meu. Diz assim: Florentina, Florentina. Florentina de Jesus. Não sei se tu me amas, pra que tu me seduz? Primeira vez que eu presto atenção na letra do Florentino. Cara, acabou, infelizmente. Eu tava cantando e o soldado disse. Tu nem pode, cara, tu não pode, tu é candidato, cara, não pode. Canta muito. Tá atrasado. Era isso, muito obrigado pela sua audiência, pela sua preferência, pelo pretinho. Voltaremos amanhã às 13 horas, vem aí o Discorama, só pra quem tá ouvindo pela web. O loiro olhou pra mim e falou: qual é, qual é?